Tango November Beretta von Kokivu, Kilo Oscar Golf Victor Uniforme. Ok, aguarde. Sinal baixou, travou. 715, bom dia. Travou ainda no avistado, quanto à aproximação. O altímetro 10115. Voltando 9 metros. Escuta, prossiga. A posição que o centro orientou é Kilo Oscar, Kilo Bravo Oscar. Ah, sim, gente, Kokibu, thank you. Setino 5, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 0, vento 0,50 graus, com 0,2 nós, negativo chuva sobre o campo, pista úmida. Lever pouso. Bom, nós 04. Tango 9 Embereco, centro Recife, 125, decimal 45, bom dia, bom voo. 2545, confirmo? Afirmo. Obrigado, bom dia. No 04, desça 2000 pés, autorizada final do ILS, reporte estabilizado, sem restrições em pelo. Ótimo, sem restrições em pelo, desça 2000, autorizado ILS, reporte estabilizado, no 04. 1897, torre 1895, Bomboso. 1895, obrigado, seja. Oi Salvador, bom dia, voo 1897 estabilizado na aproximação, sinal baixar travado. 1897, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso, altímetro 1095. Aguardando, voo 1897. 1715, Solos 47, táxi via Alfa Juliette 02, o portão. Alfa Juliette 02, voo 1795. 1897, autorizado pouso, pista no zero, pista úmida, o vento variado com 0,2 nós, altímetro no 0,95, gol 1897. Lembra pouso, gol 1897. APSA 6570, desça 2000 pés, livre da restrição em TAP, ajuste 1095. 2000, livre da restrição, 1095, 6570. estabilizado, voo 1804. 804 chama a torre 1189, bom pouso. 895, voo 1804. APSA 6570, desça 2000 pés, autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Aparece estabilizado, X-Ray é 6570. Tatiana modulo? Nós mesmo. Gente, grato. Torre Salvador, bom dia, voo 1804, final da 10, embaixado checado. Voo 1804, última aproximação agora no contato visual da torre, o altímetro no 015. V15, aguardando, voo 1804. Voo 1897, portão alterado agora pela infra-aero, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10. Voo 1804, tráfego avistado, inicia uma chuva leve agora sobre o campo, pista úmida ainda, o vento 050 graus com 04 nós, cheque trem autorizado pouso, pista no 0, voo 1804. Autorizado pouso 10, está com trem embaixado checado, voo 1804. Continua a aproximação, chamarei, está livre. Rodando, 1671 a 2. 04, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 9, 1904. 970, livre pouso cabeceira 10, vento 050 graus 039, ajuste 9025, apenas pista úmida. 6570. 904 é o solo? Escuta 904. Quando durante o pouso a pista se encontrava úmida ou já molhada? Já escorregadia não? Não, escorregadia não, mas está molhada. Gente. Ah, pessoal, confirmando que está molhada. Certo. Bravo, approach American 980 out of 230 for 110. H Zeus cock ident. Fly head tuck position, descent to 4,000 feet, QNH 1015, radio severity. Okay, understand, how's the position direct to 4,000 feet? 4,000 feet. Okay, 1015, APTA cargo 6570, solo 58, libera direito, chame solo 1219. Direito 1219, APTA cargo 6570. Bom, 904, obrigado, acabou. Consegue para o controle? Bom dia, sua identificação, autorizado de chegada é Maio, disso para o nível 050, hoje para o time, estou no 05, vigilância e radar. Solo 3171, puxa bem que a sua meta, posição 612. 3171, coordenação aqui de solo, após o 737-80 Gol passar caldo, o mesmo está se dirigindo ao portão 09. Após o tráfego, está livre no 06, 612 é o portão, coordenando com a equipe de solo, está 3171. Sim, após o tráfego, minha reta agora está atualizada, 3171. Webjet 5808, intenção é cópia Brasília, 360. Isso, bom dia, Vinícius. Muito bom dia, informação em pulso é aquilo. Pronto, cópia, 360. Pronto, pode cópia. 5808 da Webjet, autorizado, nível de voo 360. Decolagem 1-0, primeira curva à direita. Perfil da saída Arbó, após voa Elefa, onde intercepta a rota UP Zulu no 7. 5560 no transponder, controle 120-8, Webjet 5808. 5808 da Webjet. Vente da Kilo. Autorizado 360, planta 10, voa direita, Arbó, após Elefa. Onde intercepta UP Zulu 1-7. Transponder 5560, fator de saída 120.1. Confirme apenas a rota copiada. Rota 10, para a direita, Arbo, após Elefa, Apesulu, 17. Correto, 5808 da Webjet, 05, portão, reporte quando pronto. Salve, salve, bom dia, para cargo 6570. APTA cargo, taxa via Alfa, quilo para o pátio 3, fundo lá, tempo sinalizador, APTA 6570. Alfa, quilo para posto esperar o 99, espero. Número 2 para pouso. Mantenha a chegada, reduz a velocidade para 230 nós, sideral 9970. Salvador, 153, bom dia, sua identificação, autorizado chegada bom, desce inicialmente para o nível 060, ajusta o altímetro no 095, de nosso senhor. 4201, bom dia, Campinas no 360, tá pronto, quadro? Pronto. Autorizado Campinas, nível 360, via Bridge, Alpha Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivia após conforme a rota do plano. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, voa direto à posição Bridge. O controle Salvador 120 decimal 8, aciona 5567. 4201 no portão 1, está aprovado Campinas no 360, Bridge, Alpha Zulu 16, VHZ, Trivia, após Trivia conforme o plano, da 10, direita da El, Leda, Bridge, 208 ao controle, 5567, transponda, 4201. Cotejamento correto, portão 01, chama pronto, pushback, acionamento, azul 4201. Chama nessa. Salvador, bom dia, 3290. 3290, bom dia, Recife no 330, pronto, cópia. Obrigado. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Cumpre o perfil da subida Puca, transição Aru. O controle Salvador 120 decimal 8, aciona 5563. Localize course. Down to 2000, I'll push the localizer, American 980. 5563, transponder, 3890. Correto, 5563, chama pronto no portão 08, tá? 3890. Pode dar, obrigado. Para o saque, saque 371 com 355 galeão alterna, 222 a bordo, 3190. Confirmando 222. Ah, 3171. Cliente da 3171, livre táxi, via Pátio 1 no Índia. Ponto de espera da 10, chama a torre 118 decimal 95. O ajuste 10 no 5, agora tem um bom voo. Ponto de espera 6211, bom dia, Galeão, nível 360, pronto, cópia. Bom dia, pronto, cópia. O Xané 6211, autorizado Galeão, nível 360, via rota Upzulu 10, SMAP, direto Lúvito, após Barbacena, após conforme a rota do plano. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, voa direto Bridge. O controle 120 decimal 8, aciona 5571. 3360, saída da 10, com curva direita da El, Leda Bridge, 1208, 5571, rota Pesulo 10, SMAP, Lúbito, Barbacena. Informação, Kilo. Informação, Kilo, confere, cotejamento correto, chama pronto na remota, o Xané 6211. 11. 3171, pode esperar no 0 pronto. 3171 na linha, decola canseira 10, vento 030 graus, 032. A linha decola 3171. 171, decola 12, chame controle no 20, décima 8. 208, bom dia, 3. Com a sua frente, 6.5 milhas, a unidade 757. Batido, matei a prova 2035. Controle Salvador, muito bom dia, tá no 3171, decolado. 3171, contato radar, sobre nível 340, perfil da EL. 340, perfil da EL, haveria possibilidade. Já aprovou a posição da EL? Oi, da EL. Muito obrigado. Pode da EL, 3171. Yeah.